chegarmos no centro do centro do coração de Deus, o ser, a vida, eu e você. Por isso nós criamos valor para a célula, nós damos valor para a célula, nós focamos isso como, e queremos transmitir isso aos demais irmãos, né? Terceiro, 579, quem se lembra, tem essa imagem aí, Rafael, por favor, tem um dos Tadeus, se você for ao Tadeu 5, eu acho, 6, você vai encontrar essa imagem, 579, quem se lembra dessa ministração, 579? Pode falar, Mateus. Ah, você lembra, não quer falar, mas se lembra, que bom. Quem vai se lembrar para falar? Esse é um fundamento doutrinário básico, inegociável, irmão. Isso é doutrina pura. Não tem a ver com estratégia de célula, isso é doutrina bíblica. É fundamento cristão. Eu quero dizer a você que é obrigatório nós conhecermos isso, nós sabermos disso, os cinco ministérios de Cristo. Quais são os cinco ministérios de Cristo? Levante a sua mão. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Cinco ministérios de Cristo. Deus quer que cada um de nós atuemos nesses cinco ministérios, e Deus levanta pessoas com foco em um desses ministérios, até mesmo para trabalhar integralmente com um desses ministérios, embora Deus continue atuando em todos nós para que possamos fluir nesses cinco ministérios. Onde precisar de um pastor, você vai estar ali. Onde precisar de um mestre, você vai estar ali. Onde precisar de um profeta, você vai estar ali. Onde precisar de um apóstolo, você vai estar ali. Onde precisar de um evangelista, você vai estar ali. Porque se nós saímos nos pequenos grupos para alcançar vidas, nós precisamos ser a igreja, o corpo de Cristo. E Cristo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tendo em vista o quê? O meu aperfeiçoamento. Então, se alguém falar com você assim, ó, você precisa melhorar isso aqui. Você precisa ser melhor naquilo dali. Não se afete, não se incomode. Você está errado nisso. Não se incomode, irmão, porque nós estamos no corpo de Cristo para sermos aperfeiçoados. Agora, 5, 7. O que é o número 7? Hã? Não, ela pôs, era só a imagem. Aí fica fácil para todos aí. O que são os 7? Quais habilidades de Deus? Pode colocar, por favor, Rafael. Quais habilidades? Alguns têm o dom de contribuição. Eu estou falando sério. Existem pessoas que amam contribuir. Amam contribuir. Outros não se despertaram para isso. Alguns Deus deu muito recurso e amam distribuir. Outros Deus deu muito recurso e ainda não amam contribuir. Outros Deus não deu muitos recursos e amam contribuir. E contribuem da mesma forma que o que Deus deu muitos recursos. Por causa do coração. É uma habilidade de Deus. Na célula nós vamos ensinar os irmãos a terem o dom de contribuir. A graça de contribuir. Então, se temos alguém carente, necessitado, que precisa de uma ajuda, que precisa de um auxílio, nós ali no pequeno grupo vamos nos levantando e vamos ver o que é que precisa. Está aqui, olha. E Deus tem nos dado muitas oportunidades aqui como igreja da gente semear na vida de irmãos que precisam, por causa de irmãos que falam assim: conta comigo, conta comigo, conta comigo, conta comigo. Outras habilidades, por exemplo, profecia. É uma habilidade, encorajamento. Na célula, vem alguém que está assim: ô, irmão, eu estou te vendo assim, o que, que é? Ah, não, nada não, está tudo bem. Não. Não, eu quero ministrar você, encorajamento no nome do Senhor. E às vezes Deus traz mesmo uma palavra de revelação para que alguém seja encorajado na vida. São habilidades que Deus tem para cada um de nós na vida do corpo de Cristo. E nós precisamos crer nisso, irmão. Creia que Deus vai te usar com palavra profética, Deus vai te usar com serviço, diaconia, Deus vai te usar com ensino. Você vai parar para ensinar: não é assim não, vem aqui, é assim, assim e assim. Como é que você sabe assim? Não, a Bíblia diz assim, assim e assim. e ensinar e ajudar as pessoas. Encorajamento, contribuição, liderança, misericórdia. O dom de misericórdia é um dom muito intenso, irmão. Porque não é apenas atender o necessitado. É mais do que isso. É ver o necessitado cuspir no prato e você continuar tendo misericórdia. É ver ele não agradecer por nada e você continuar tendo misericórdia. Não, eu vou ajudar, eu vou contribuir, eu vou cercar de outro jeito. Eu vou entrar por outra porta, eu vou, mas eu quero cuidar com misericórdia dessa pessoa que tanto necessita. 9 dons do Espírito: sabedoria, conhecimento, discernimento, fé, curas, operação de milagres, profecia, línguas, interpretação. Embora os 5 ministérios de Cristo, as 7 habilidades de Deus, possam ser vistas como uma destreza pessoal sendo desenvolvida, então um mestre aqui, ele tem dons de ensino. Você vê claramente que aquela pessoa tem o dom de ensino. Não é todo professor que tem o dom de ensino, mas tem professores que têm o dom do ensino. Tem irmãos na igreja que têm o dom do ensino, que coisa linda. Mas, apesar de ser um dom que cada um pode receber de Deus, ele vai sendo desenvolvido. Agora, os 9 dons do Espírito não são habilidades pessoais, são manifestações de Deus. E na vida da célula, você pode crer que Deus vai trazer uma palavra de sabedoria. E é muito simples, irmão. Você está ouvindo alguém da célula falar assim: ah, mas olha, eu não acredito nisso não, por isso, eu penso assim, eu acho assim, e você vai simplesmente para de orar olhando para frente, comece a orar e pensar olhando para cima. Senhor, o que o Senhor tem para falar com essa pessoa? Senhor, radar aceso, radar ligado, o que o Senhor tem para falar com essa pessoa? Pode ter certeza que se você começar a praticar isso, o Espírito do Senhor vai te colocar um texto bíblico, o Espírito do Senhor vai te fazer lembrar de um versículo, e você vai lá e vai procurando um versículo, o Espírito do Senhor vai trazer uma palavra ao seu coração: fale sobre isso, e Deus vai te dando ousadia para entregar uma palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria vem numa manifestação do Espírito Santo que põe ponto final nas questões, que a pessoa pode ir embora assim, como já me aconteceu inúmeras vezes: não gostei do jeito que ele, não gostei disso, nunca, e Deus, pois lá na frente falou assim: meu Deus, mas é isso mesmo. Eu já tive espalhados por aí, às vezes, uma vez eu fui lá no interior da Bahia, e Deus me levou a ministrar, um tempo depois eu voltei lá, um homem veio e falou assim: eu saí daqui nervoso com o senhor, pastor, porque o senhor falou isso para mim, diretamente para mim, o senhor disse que Deus estava dizendo isso, e eu saí daqui bravo com o senhor. Agora eu tive que voltar aqui, porque durante a semana o Espírito Santo foi falando comigo assim: não é isso, foi uma palavra de sabedoria liberada, e eu quero incentivar você na célula a pôr em funcionamento 5, 7, 9. Não, eu não quero apenas fazer aquelas coisinhas certinhas, gente. Não, eu quero, Senhor, eu quero, eu estou criando a expectativa de o senhor se mover com esses elementos indispensáveis para a obra do Senhor. Quarto ponto que nós vamos relembrar aqui: 8 hábitos de um líder frutífero. Antes de colocar essa tela aí, por favor, eu queria dar oportunidade para irmãos que querem se lembrar dos 8 hábitos dos líderes frutíferos. Eu não vou te pedir para você lembrar dos 8, mas se você lembra de algum, levante a mão e fale. Oração. Um hábito de um líder frutífero: oração. Outro. Como? Sonho. Até ministramos esse como sendo o primeiro. Antes de orar, sonhe. Mas o que é isso? Oração é mais importante do que sonhar. Não. A oração pode ser só uma reza repetitiva, mas quando você tem um sonho de Deus no coração, quando você tem uma visão de Deus, você começa a orar com mais precisão. Senhor, eu sei o que está escrito na tua palavra, eu sonho com vida, eu não vou terminar esse ano sem ganhar alguém para Jesus. Eu não vou terminar esse ano sem colocar mais alguém nessas cadeiras. Eu não vou terminar o ano sem ter um discípulo que o Senhor vai me dar e eu vou ensinar a palavra, eu vou ganhá-lo para Jesus, ele vai se batizar em nome de Jesus. Eu estou sonhando com isso, Senhor. Eu estou sonhando com a minha célula crescendo, pessoas se tornando líderes de Deus, frutíferos, novos convertidos. Eu estou sonhando com alguns vizinhos que nós estamos orando lá e eles se convertendo a Jesus Cristo. Eu estou sonhando com o motorista de táxi que eu estou evangelizando. Eu estou sonhando com o Geraldo que eu estou evangelizando em nome do Senhor. Eu estou sonhando. Agora, Senhor, eu vou para diante do Senhor porque eu não quero que fique só um sonho na minha mente. Eu quero que esse sonho se materialize. E o Senhor é quem faz isso. Então, eu estou orando por aquela vida em nome do Senhor Jesus. Dois hábitos que nós até focamos com mais intensidade: sonhe, não pare de sonhar, irmão, não deixe que as circunstâncias à volta te roubem a alegria de sonhar, sonhar com os projetos de Deus. Sonho, oração, quem se lembra de mais? Como? Entrar em contato com seus discípulos, ter intimidade, ter comunhão, ter relacionamento com as pessoas da sua célula. Né? Nós temos a facilidade hoje do WhatsApp, de uma mensagem, de um telefone. Nós temos a facilidade, se a distância impede, se o corre-corre do dia impede, encurta essa distância mandando a mensagem, falando alguma coisa, escrevendo algo, gravando uma mensagenzinha de voz e sabendo das coisas, tomando informação, buscando notícias, né? Ajudando, servindo. É necessário que a gente tenha esse hábito, é um dos 8 hábitos. E eu lembro que eu ministrei a vocês, nenhum dos 8 hábitos diz respeito à eloquência, a um cara fera, a um capacitado no seminário. Uma pessoa que aprende a sonhar, uma pessoa que começa a orar, uma pessoa que entra em contato com as pessoas, outro? Pode colocar, por favor, Rafael? Planejamento, que para planejar, vocês vão receber aqui a lição. Vocês já ouviram a ministração domingo? Você vai diante do Senhor: Senhor, o que o Senhor vai fazer? Quem vem na célula, Senhor? Vem alguém especial? Vem alguém para eu dar uma palavra especial? Vem, Senhor, o que o Senhor quer para essa? Eu quero planejar, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Eu estava sábado num treinamento de líderes de célula, e em São Paulo, e foi muito forte, algumas ministrações, eu fiquei assim, Deus, nós estamos batalhando por algumas coisas, agora eu posso pegar aquelas coisas que nós estamos batalhando e colocar lá no último degrau e olhar que tem um mundo de outras coisas. Então a irmã que estava ministrando tirou uma foto de como ela prepara a célula. Eu falei, mas isso é um salão de festa? Mas a irmã faz balões, e a outra célula ela põe em cartazes, e ela faz um mundo de coisas. Eu acho que a gente, nem todo mundo pode assim criar um monte de coisas, e alguns aqui gostariam de fazer uma mesa farta e pôr assim 3, 4, 5 tipos de, mas nós não precisamos ser tão elaborados, mas podemos ser como essa irmã mostrou nas fotografias dela, cuidadosos. Senhor, eu quero planejar. Eu quero planejar, quem sabe vem uma ideia, quem sabe vem uma sugestão prática, visual, para aquela ministração se tornar mais visível, mais palpável para as pessoas. Deus, eu quero me programar, eu quero me planejar, eu quero planejar, eu quero me preparar para ministrar essa lição, para ministrar essa célula, para estar com os meus discípulos, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos pôr, você tem aí a lista dos 8 hábitos? Está no próximo, na próxima tela. Eu posso falar um? Pode falar um, Marcelo. Compromisso. Ter compromisso, isso mesmo. Sonhe em liderar um grupo, ore diariamente, convide semanalmente pessoas novas, contate regularmente, mentoreie, auxilie um líder. Quem é o seu líder? Quem vai ser um parceiro com você de crescimento, de célula? Mentorei um líder, planeje atividades de comunhão e comprometa-se, compromisso, comprometa-se com seu crescimento pessoal. Vamos aos 7 elementos de célula. Você já tem isso aí escrito, agora eu não queria só ler os textos, eu queria que alguém pudesse dizer assim, o que você recebeu de Deus nessa ministração, os 7 elementos de uma célula. Eu estou entendendo melhor o que é uma célula. E esses 7 elementos são inegociáveis. E me destacou muito, por exemplo, revelação na palavra. E você quer trazer um comentário? Eu queria primeiro, rapidamente, dar a oportunidade a alguém que pode falar. O que você aprendeu nesse ensino do Tadel, 7 elementos de uma célula? Fica de pé, por favor. Então, eu achei muito interessante o purê de batatas. Eu assisti a palestra lá do pastor. Abe Huber. Isso. E aquela questão mesmo de união um com o outro, a proximidade, a forma mesmo da igreja do primeiro século, a intimidade mesmo que um tinha com o outro, a necessidade que um estava tendo. E ele conta um caso lá muito especial mesmo de uma moça que estava com, acho que era com câncer, não tenho certeza. Eu achei aquilo um barato mesmo, o pessoal se unir para poder orar em específico por conta dela. E ele até fez um comentário, falou assim, a nossa célula está com câncer. Então, assim, toda essa ideia da célula de comunhão, de intimidade, de um estar próximo do outro, um estar podendo ajudar o outro, eu achei isso sensacional. Vocês, quantos mais assistiram o vídeo? O purê de batatas. Vocês lembram quando ele fala assim, que não dá para fazer purê se a batata não for cozida? Não adianta querer fazer purê de batata se não for cozida. Não adianta querer fazer purê de batata se ela tiver com casca, cascuda, cheia de coisa. Não, não vai ter jeito. A batata cascuda e dura, ela vai reclamar, ninguém me quer, ninguém me entendeu, ninguém me visitou, ninguém me... Não, não adianta, vai para o fogo, vai para a água quente, mergulha, deixa cozinhar ali, tira a casca, e então você vai ter... Ó, irmão, não tem outro lugar mais legal para a gente ser amassado do que no relacionamento dos irmãos, o que dirá dentro de casa, família. E na célula, no grupo, e é uma decisão pessoal. Agora, eu queria fazer uma pergunta a você. O que, que você vê com relação ao purê de batatas, que é um dos elementos da célula? Nós não conseguimos prosperar numa célula se a gente não estiver aumentando o relacionamento, a amizade, o purê de batatas. Agora, o que é que você pensa? Como é que nós somos de verdade com relação ao purê de batatas? Como que é a sua célula? Como nós somos? Alegrai-vos com os que estão alegres, chorai com os que choram. Então, eu só entendo o purê de batata dentro dessa palavra, porque a diferença, ela existe e ela vai existir. Eu sou diferente da Inês, completamente. Então, mas, quando a Inês chorar, se eu conseguir ter o coração de misericórdia para chorar com ela, aí eu acho que o purê está acontecendo. Porque tem dia que eu vou chegar na célula que eu sou alegre, que eu quero alegria, e eu vou ver alguém chorando. Então, aí o purê, para mim, existe nessa hora, quando eu sou capaz de me diluir naquela dor, quando eu estou o contraste, e eu vou, na minha diferença, viver o problema do outro, não o meu, nem a minha situação. E ele também vai poder se alegrar comigo, apesar da dor dele. Então, eu vejo dentro desse contexto. Hoje, eu pensei muito nisso, hoje, na hora que eu estava orando. Amém. Relacionamento. Relacionamento, amor, serviço, disposição para ajudar, para servir. Isso é indispensável para que a gente tenha. É um dos 7 elementos da célula. Eu queria que a gente falasse de mais algum outro elemento. Tá, é sobre o purê, ainda o purê. É que o Senhor me falou sobre a preparação do purê. Eu já fiz isso, eu não sei se todas as donas de casa aqui fizeram isso. Mas eu tentei amassar uma batata que não estava totalmente cozida. É aquela batata que a gente fala que está rançosa, né? E misturei nas outras. E na hora de comer, foi impossível, porque fiquei aqueles carocinhos. Não, minha mãe ainda falava, bate na batedeira. Não adianta, ele vai ficar ruim. Então, existem aqueles que a gente tenta amassar a qualquer custo, pulando aquela parte do cozimento. Né? Então, a gente precisa ter, o que a irmã falou, precisa ter realmente paciência um com o outro. Deixa até ficar no ponto. Porque, senão, ele vai se misturar ali no meio, mas vai ter os carocinhos. Né? Então, o Senhor me falou muito, ele me levou para a cozinha para poder me mostrar isso. Um líder preparado, um bom local, uma boa atmosfera, louvor e adoração, revelação na palavra. Esses 5, alguém mais que pode trazer algum comentário, alguma palavra sobre esses 5 pontos. Porque o purê de batatas nós já falamos, os nutrientes para a restante da semana nós nem vimos, vamos ver mais adiante no treinamento. O líder preparado, Sóstenes, ele faz a diferença, ele chama as pessoas, ele está ali, ele é um amor no centro daquela célula, ele atrai as pessoas, né, com a palavra, no local, o coração dele é o centro da célula, a doação dele é o centro da célula ali, né? Ele não só vai te trazer uma palavra, como ele vai acolher, não é? Ele vai fazer todos esses procedimentos do purê, ele vai acolher como Deus nos acolhe, né? Isso é importante. Eu quero lembrar que lá nos 8 hábitos de um líder, ou nas 8 características, nós não vamos encontrar nunca a eloquência, uma personalidade carismática proeminente. Nós não vamos encontrar. Os grandes líderes, os frutíferos líderes de célula, não são necessariamente pessoas assim, de uma capacitação, uma capacidade muito grande de carisma, de eloquência. Não, não. Então, não diz respeito a ser de um jeito específico. Pode ser uma pessoa mais quietinha, mais caladinha, mas ser um líder preparado, ser um líder capaz, ser um líder que abraça, ser um líder que liga, que cuida, que ora, que visita. Isso realmente, Lérida, é extremamente importante a gente desejar fazer aquilo. Mas então não é comigo, porque eu não gosto desse negócio. Mas, irmão, a gente não gosta de muitas coisas que são essenciais, que são boas, importantíssimas. E se nós continuarmos assim, eu não gosto, não é meu jeito, não é, nós vamos privar o Senhor de trabalhar em nós e através de nós. Dos outros 4, quem pode trazer alguma palavra? Um bom local, uma boa atmosfera, louvor e adoração. Luciene, então, falando. E a revelação na palavra. Um que me chamou muita atenção nesse dia foi a questão da boa atmosfera, que ela é uma atmosfera de amor e de receptividade, que isso é fundamental para a célula, porque a célula não é um local de julgamento, ela é um local de acolhimento, né, como a Lérida falou. E sem uma atmosfera de amor, nada flui. Né, a base para a palavra ser ministrada, para o quebrantamento chegar, é a pessoa ser recebida, ser tratada com um amor que não julga, que tudo suporta. Então, que é uma pessoa. Né? Então, isso me chamou muita atenção quando a gente estudou, porque ele suplanta o bom local. A boa atmosfera, você não vai precisar de uma casa chique, tudo muito arrumado, mas se você tem ali um local de amor preparado para receber a igreja do Senhor, as coisas vão fluir. Então, é uma coisa que me marcou muito nessa ministração desses dias. Uma vez eu tive uma experiência muito interessante, que eu estava num determinado lugar e eu decidi conversar com uma pessoa que, para mim, eu não conversaria de forma alguma, porque é um estranho que está ali, uma pessoa. E eu fiz uma pergunta. Na hora que eu fiz uma pergunta, aquela pessoa abriu o coração. Eu falei assim, gente, que coisa engraçada, eu não estou acostumado a conversar com estranho, porque eu já fico assim, não, eu tenho meus assuntos, minhas coisas, não sei o que essa pessoa quer, se não quer, ainda mais assim, você encontra assim da primeira vez. E eu fiz uma pergunta e a pessoa foi abrindo a vida inteira por causa de uma pergunta. Eu falei assim, gente, que coisa interessante, tem pessoas que você basta dar uma pequena oportunidadezinha assim, a pessoa conversa, se abre. E às vezes, irmão, essa atmosfera boa, agradável, diz respeito só a isso, as pessoas que já entram assim meio ressabiadas, o que é que vai ser? Aqui não existe tanta oportunidade para isso, a pessoa entra mais ressabiada ainda. O que é isso? É a igreja. Mas em casa, se tem essa atmosfera, a pessoa se sente à vontade para responder uma pergunta, para fazer um comentário, recebe um abraço, e a gente vai descobrindo qualquer que seja a pessoa. Pode ser um bandido, pode ser um espírita, pode ser uma pessoa toda travada, pode ser uma pessoa chata, pode ser uma pessoa... Se você começa a conversar, você vai gerando um ambiente que aquela pessoa se sente bem, porque foi ouvida, acolhida, foi atendida. Eu até prefiro você, não, agora para um pouquinho, chegou, desculpa, eu tenho que ir embora, do que ficar só no silêncio, uma pessoa constrangida, né? Uma atmosfera, boa atmosfera no ambiente. E o propósito do coração ajuda demais isso. Não, eu quero receber gente nova. Eu quero fazer uma pergunta para um estranho. Eu quero receber pessoas novas na célula. A gente quer envolver com esse amor, né? A gente quer que a pessoa sinta. Lá na casa do Alfredo e da Anitta, só o ambiente já é um negócio assim. Ai, meu Deus. Porque eles são dois assim, você vê assim, Jesus das glórias. A célula ali é muito, muito agradável, muito gostosa. E nós temos casas assim. Nós temos pessoas assim. Nós podemos dar isso a quem não tem. Porque as pessoas lá fora estão vivendo uma vida realmente muito à pressa, irmãos. Muito à pressa. E vão recebendo graça numa atmosfera gostosa da comunhão, do louvor, da palavra. Só mais alguém para falar sobre revelação na palavra. Eu queria focar a questão de revelação, que foi ensinado sobre revelação na palavra. Irmãos, quando eu e a Renata decidimos ter uma célula, uma questão que me pesou muito foi isso, revelação da palavra. A gente nunca acha que a gente está pronto e preparado, principalmente para compartilhar com outras pessoas e até mesmo com pessoas que a gente julga estão até muito mais capacitadas, né, do que a gente, estão lá participando com a gente na célula. Então, a primeira coisa que o Senhor me falou sobre revelação da palavra, primeira coisa, eu preciso, para me ter revelação da palavra, né? Alguém me perguntou, mas tem pessoas que têm revelação da palavra, como é que é isso? A pessoa tem uma facilidade de compartilhar, de falar sobre um versículo e tal. Então, a primeira coisa, a gente tem que conhecer a palavra, né? É uma coisa bem básica. Agora, outra coisa que, além da revelação da palavra, a gente é revestido de autoridade, é quando a gente passa a viver a palavra. É bem diferente do conhecimento, ou quando uma pessoa chega para você e fala, eu tive uma experiência nessa área, e foi isso. Então você passa a ter, além de ter a revelação da palavra, você passa a ter autoridade sobre aquele assunto, porque você viveu aquela palavra. Então, às vezes a gente pede ao Senhor, Senhor, me dá paciência. E no outro dia você é provado naquela área de paciência. E às vezes você não é aprovado, você é provado e não é aprovado, porque o Senhor colocou lá, às vezes você numa fila, ou colocou lá alguém nervoso na sua frente, e é o Senhor te ensinando, e às vezes a gente não é aprovado, né? Outra coisa que a gente pode colocar aí também, com questão revelação da palavra, é a questão da ousadia. O dia que o pastor Getúlio esteve aqui, teve uma coisa que ficou muito marcada na minha vida. Porque às vezes a gente sonha em orar pelos enfermos, em orar para uma pessoa ser liberta. Ah, eu sonho em pôr a mão sobre alguém e aquela pessoa ser curada. Eu sonho em pôr a mão sobre alguém e aquela pessoa ser liberta. Mas é o que ele falou, como que isso vai acontecer? Se eu nunca oro para um enfermo, né? Às vezes na cela alguém fala, ah, eu estou com essa enfermidade, e eu me levanto, irmão, eu vou orar pelo irmão, o irmão vai ser curado. A célula vai orar. Então, a gente tem que ser ousado, né? Vamos falar aqui bem popularmente, um defunto se levante. Alguém ressuscite, né? Para ficar mais bonito. Mas eu nunca orei para um levantar, nunca vai levantar. Né? Se eu nunca orei para alguém ser curado, ele nunca vai ser curado. Então, a gente passa, quando a gente lidera uma célula, ter ousadia, né? E aí, às vezes, a gente fica preocupado. Ah, Senhor, mas e se não acontecer? Não é problema nosso. A gente, a gente obedeceu, a gente orou, né? E até porque a cura é muito mais pela fé, né, da pessoa. Porque várias vezes o Senhor falou, a sua fé te salvou, né? A sua fé te curou. Amém. Eu queria também lembrar vocês de dois pontos que nós vimos na revelação da palavra. Primeiro, que nós estamos usando o esboço do que é ministrado no domingo. Quantos entenderam isso? E quantos entenderam o porquê disso? Isso é extremamente importante. Quantos entenderam o porquê? Alguém não entendeu o porquê disso? Ter a visão. Por que que nós estamos compartilhando na célula a mensagem que foi ministrada no domingo? Alguém não compreendeu isso? Não alcançou isso? Pode ter liberdade de dizer assim, eu acho que não devia ser, eu acho que devia ser outra coisa, não entendi porquê. Porque é importante que quem vai ministrar entenda por que que nós estamos trazendo o esboço do que foi ministrado no domingo durante a semana. Todos entenderam isso? Não apenas porque facilita para você estudar durante a semana. Nós queremos que seja realmente mais fácil para você absorver no seu dia a dia o preparar-se para ministrar. Mas é mais do que isso. Nós queremos que os irmãos possam digerir o que está sendo ministrado no domingo, uma vez que nós cremos que a proclamação, o querigma da palavra no domingo, realmente vem de Deus para nós. E não pode só, aquilo passou no domingo e a gente se esquece, nós estamos vendo um crescimento na vida da igreja de comentários, de testemunhos acerca do que está sendo ministrado. Isso é extremamente positivo. Isso é um indicador daqueles mais importantes para a gente mensurar a vida da igreja. Os irmãos estão compartilhando e testemunhando mais do que se ministra na igreja, do que está sendo ensinado na igreja. Mas nós queremos que na célula as pessoas também tenham oportunidade de dizer assim, Deus ainda me falou mais uma coisa. Deus me mostrou um outro versículo que vai abonando isso que foi ensinado. Eu tenho uma dúvida, eu fiquei pensando nisso, eu tenho um problema, minha vida eu estou enfrentando, eu não consigo levantar os muros. Lá em casa, esse é o meu problema, eu tenho isso, então vem cá, irmão. Vem cá, visitante, nós vamos cercar você de amor, dessa atmosfera, nós vamos orar e nós vamos, seja uma cura física, como o Júnior disse, seja uma cura espiritual, como nós podemos encontrar. Então nós vamos orar e nós vamos vencer. E nós vamos buscar o ensino de Deus sobre esse assunto na sua casa. O muro nessa área está assim, ó, super vulnerável. Nós vamos caminhar com você e você vai reconstruir os valores, os preceitos de Deus nisso aí. Então nós temos a oportunidade durante a semana de repassar, de ouvir, de cada irmão contribuir, e até aquele que não veio ao culto, que vai acontecer inúmeras vezes, ele vai ouvir a explanação da palavra, a leitura do texto, o comentário de todos, ele vai se inteirar de todo o assunto e vai poder participar também. Anitta. No TCD, na revista do Tempo com Deus, nós temos uma página do domingo que você pode anotar os detalhes, o esboço, o que está acontecendo. Eu estou assim, me empenhando no hábito de escrever todas as lições, em todas as coisas, escrever o tempo todo. Escrever todo canto, escrever aonde. E o hábito de andar com esse livrinho na mão. Então, no domingo, você pode, de repente, anotar aqui. Você tem uma página aqui que você pode anotar as ministrações do domingo. Você pode anotar as ministrações do domingo. E você pode fazer desse hábito a concentração do que Deus está te falando na semana. E você vai encontrar com alguém, você se lembra do que Deus está falando, do que Deus está ministrando, do que Deus falou domingo, e você começa a se encher da palavra, e vai ter o que ministrar, o que compartilhar. E na célula, nós podemos fortalecer o que estamos aprendendo, nós podemos ouvir o que Deus está falando com outros irmãos, se for preciso, nós podemos tirar dúvidas. Eu não entendi uma coisa que o pastor falou, eu não entendi aquilo que foi dito, e isso ajuda a fortalecer a palavra que nós estamos estudando a cada domingo. Compreenderam isso, essa questão, irmão? E entra realmente, se a gente caminha dessa forma, você pode ter certeza que Deus vai usar aquele tema, Deus vai te mostrar o caminho para chegar à vida daquele visitante, à vida daquela pessoa que pediu oração, e a palavra vai ter vida. Isso significa, a palavra revelada é palavra vivificada, palavra que tocou o coração. E você não precisa ser o pastor Sócrates que prega, não precisa ser um seminarista que fez um curso, você pode apenas viver, como foi dito aqui, o Júnior te falou assim, aquilo que eu recebi, que estou vivendo, eu posso compartilhar com outro. Né? Cinco funções da célula, temos 4 minutos, nós vamos terminar aqui essas 5 funções da célula. Alguém que pode trazer um comentário, uma palavra, um testemunho do que aprendeu quando ministramos sobre 5 funções numa célula. Por que que existe uma célula? Qual o objetivo de célula? Eu não estou fazendo uma pergunta para vocês. Eu estou dando a oportunidade para você compartilhar. Eu aprendi isso, isso, isso, isso de Deus. Né? Quer falar, Anitta? É, a Lérida também disse, fortalecer, fortalecer. 5 funções da célula. Vamos ler essas 5 funções. Evangelismo e integração. A função da célula na vida da igreja é realmente nós trazermos amigos, vizinhos, parentes, pessoas que vão ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho uma pessoa que precisava ouvir essa mensagem domingo, que precisa restaurar muros da sua vida, que está com a família, está com as finanças, está com o coração, está com a saúde, e eu quero levar, vem comigo na minha célula, nós vamos juntos. Deus vai falar com você. Cobre de oração, porque Deus vai falar com aquela pessoa. E é a oportunidade para nós evangelizarmos pessoas. Irmão, é uma anomalia. É pior do que se fôssemos ímpios. Nós sermos crentes e não falarmos do Evangelho de Jesus para as pessoas. Jesus, eu vou vomitar você. Eu prefiro que seja frio ou quente, porque morno eu vou vomitar. Até prefiro não ser nada. Eu estou vivendo a minha vida, não sou crente coisa nenhuma, quero saber de igreja coisa nenhuma. Mas se eu quero Jesus, se eu já recebi a luz do Senhor, então eu não quero ser mais um. Eu quero falar de Jesus, eu quero evangelizar, eu quero ganhar as pessoas que estão à minha volta para Jesus. Então a célula é uma ferramenta coletiva que facilita, facilita demais, irmão. Facilita totalmente. Nós estamos orando pelo Natanael, nós estamos tendo encontros. Se você ainda não teve, marque, agenda seu encontro, vá atrás. Isso não, não foi apenas um evento há algumas semanas atrás, isso é um hábito para nós adquirirmos e pormos em prática e colocarmos em prática continuamente. Eu estou orando para algumas pessoas, eu vou convidar. Nós vamos ter agora, dia 1 de abril, o João Leite vem aqui, é uma sexta-feira. Estamos trazendo o João Leite e nós queremos trazer visitantes, pessoas que não conhecem a Jesus. Nós não queremos trazer irmãos de outras igrejas, não. Nós queremos trazer pessoas que não conhecem a Jesus. Não conhecem a Jesus. Talvez você tenha que trazer alguém, porque vai trazer um parente e vem com mais alguém, não há problema. Mas vamos trazer pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. Deus deu ao João Leite um dom de evangelista que é, assim, impressionante. Mas nós já, as outras vezes que ele já veio ministrar a nós, isso é real. E colher frutos e trazer pessoas para Jesus. E nós vamos distribuir essas pessoas pelas células. E nós vamos continuar trabalhando, irmão. Servindo ao Senhor e lançando a rede. Pescando os peixes. E vamos levar essas pessoas para a célula. Então nós queremos essas ferramentas que facilitam a cada irmão a operarem no evangelismo e na integração dessas pessoas na vida da igreja. Segundo, pastoreio e discipulado. Pastoreio e discipulado. Nós vamos no relacionamento conhecendo as dificuldades, as limitações. Seja um irmão assim muito esquisito, que precisa de uma exortação numa área, seja um irmão carente, que precisa de uma ajuda numa área, ou seja um irmão cheio de dons, que ninguém viu, porque ele fica sentadinho lá atrás e aqui no culto, ninguém pensa, gente, olha esse irmão, que coisa maravilhosa. Então nós vamos vivendo o pastoreio e o discipulado, ajudando os irmãos a crescerem, a andarem com o Senhor, a cobrirem suas necessidades, a aprenderem a palavra, e isso é função da célula. Terceiro, comunhão, ter comunhão, nós termos comunhão, os filhos se relacionarem, as esposas se relacionarem, as questões, as atividades, aquilo se misturar, ter tempo de lazer, de comer juntos, ter relacionamento, comunhão. Quarta função da célula, levantar líderes. Levantar líderes. Irmãos, eu vou dizer a vocês que nós estamos aqui muito, sim, próximos, muito chegados, um grupo muito junto aqui, mas eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que nós temos na igreja que não se levantam. É uma vergonha para nós, num grupo como esse aqui, se a gente falar assim, vamos orar. Irmão, quem quiser, levante a oração. E a gente fica um, dois, três minutos e ninguém tem coragem de levantar. A gente tinha que estar brigando. Eu oro. Quem quer trazer uma palavra? Eu quero. Gente que aprendeu a levantar no poder do Espírito Santo e agir, e atuar, e servir, e tem conteúdo, e tem graça do Senhor. O desafio é que nas células nós possamos ver irmãos sendo levantados como líderes de Deus. E não me venha com a mentira de Satanás de que o pastor ou a igreja, ou eu não tenho seminário, ou eu não tenho essa capacidade. Não me venha com essa mentira, irmão. Você tem o Espírito Santo de Deus em você. E nós queremos na célula que líderes se levantem, homens íntegros, homens e mulheres cheios de Deus, gente capacitada, a mesma garra que você dá no seu trabalho, você servir o Senhor Jesus, você aprender a palavra, você investir no seu dom e você ousar, não é na força do braço, não é no desejo só de pegar o microfone, não é no desejo de fazer alguma coisa, mas frutificar para o Espírito Santo, e a célula tem essa função, levantar líderes. Então, quando nós falamos aqui de uma célula que vai se multiplicar, de irmãos que vão começar a liderar, nós precisamos mesmo, irmão, vamos caminhar e vamos crescer e vamos levantar os dons, os ministérios de cada irmão, para que a gente não tenha, no passar do tempo, irmãos que ainda ficam só sentados, não, eu não posso, eu não sei, eu não dou conta, não. Crescer em liderança, é uma função da célula, é uma função do Tadeu aqui e é uma função da célula, em nome do Senhor Jesus. Alguém quer comentar algo sobre essa característica, essa função da célula? E por último, obviamente, crescimento e multiplicação. Sim, Cândida. O maior medo que eu tenho é abrir uma célula e ter aqueles convidados todos, pessoas que eu convidei, e elas fazendo uma pergunta que eu não sei responder, porque eu não sei muita coisa. Eu sei muita coisa, mas eu não sei muita coisa. Então, dá um medo de você não saber na hora e ficar enroscada, e a pessoa entra no meio da conversa, como já aconteceu quando eu tive grupo em casa. Tinha uma pessoa lá que, não, mas ela deu um trabalho terrível, porque só ele queria falar, só ele, sabe? E você ficar interrompendo ou falando fica desagradável. Então, como você sair de uma coisa dessa? O Júnior trouxe uma palavra e ele abordou sobre isso. Se eu tenho na minha dispensa arroz, eu não tenho problemas para dar arroz a alguém que necessita. Ponto final. Se eu tenho na minha dispensa feijão, não vai ser difícil. Gente, tem pessoas ali que estão precisando de feijão, 1 quilo de feijão só. Deixa comigo, eu tenho 100 quilos lá em casa. Deixa comigo. Uma caixa d'água lá em cima, olha lá a caixa d'água, olha, ela está cheia, aquela caixa d'água. Aquela caixa d'água, atender o pedido de alguém assim, eu precisava abrir essa torneira e que viesse um pouquinho de água aqui, sem problema, pode abrir a torneira. A água desce. Então, não é só assim, uma coragem para liderar uma célula, para conduzir. Eu preciso me encher de Jesus. Só isso, não é de conhecimento, é de Jesus. Eu estou vivendo com o Espírito Santo. Então, qualquer pergunta, qualquer necessidade, eu vou estar nas mãos do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim, quando te apresentares ao teu governador, abra a tua boca, eu te darei a palavra. Aquilo que eu estou vivendo... Aqui, gente, alguém aqui sabe onde eu posso comprar uma carne gostosa, uma carne boa? Luiz, você sabe onde eu posso comprar uma boa carne? Sabe? Onde, Luiz? Você sabe o endereço lá? Como é que eu chego lá? Ok, pronto, obrigado. Acabou, irmão. Você sabe o que Jesus diz a respeito disso? Sabe o que Jesus diz a respeito? Sabe onde eu encontro isso? Sabe onde eu encontro aquilo? Então, Senhor, eu vou viver a Tua palavra, eu vou me encher da Tua palavra, eu vou pôr em prática a Tua palavra, e seja o que for. E se alguém falou assim, eu queria fazer uma pergunta para você. Qual o sexo dos anjos? Ah, meu Deus do céu. Eu falei assim, ó, eu vou perguntar ao pastor, semana que vem eu te respondo. É possível que alguém venha e traga uma pergunta assim, louca, que você não sabe. Pode ter certeza de uma coisa. Se for uma pergunta que você, cheio do Espírito Santo, ficou travado e não sabe responder, é porque é uma seta do inimigo para perturbar. Agora, pode acontecer de ser mesmo uma pessoa com sede de Deus e fez uma pergunta difícil e você vai, da mesma forma, dizer assim, olha, eu não sei como responder isso aí, mas eu sei que Jesus um dia fez isso. Eu sei que tem um texto que diz assim, assim, a palavra diz, e aquela pessoa sedenta já vai ter seus lábios molhados de um pouco de água, assim, esse é o caminho, é isso que eu estou buscando. Então, nós realmente podemos crer que se temos o conteúdo, nós vamos compartilhar. Não tenha dúvida, não tenha receio. Se encha disso. É. A minha experiência com isso é o seguinte. É a hora que a gente vê que nós não estamos sozinhos. Porque vem o Espírito de Deus usando a gente de uma forma tão gostosa que sai uma resposta. Amém. Eu sempre brinco lá na célula o seguinte, quando alguém quer fazer uma pergunta, eu falo, ó, você tem todo o direito de perguntar, e eu tenho todo o direito de mandar você conversar com o pastor depois. Porque se eu não souber, ele vai saber. Mas a verdade, que eu falo isso brincando, mas todas as vezes vem uma revelação de Deus. A hora que a pessoa está formulando a pergunta, você fica pensando assim, eu não vou, hoje realmente eu vou ter que mandar ele conversar com o pastor, não vai ter jeito. E de repente, flui uma resposta que vem de Deus. O negócio é uma coisa... Se é sede genuína, flui o Espírito. É impressionante. Nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. O Espírito está com cada um de nós, e Ele nos orienta, e Ele põe creia a palavra nisso, na nossa boca. Creia mesmo. Pois não, minha irmã? Nunca, né? Estou começando agora. Mas só falar para ela, que eu acho assim, quando estiver arrumando um ambiente para receber aquelas pessoas, põe o Espírito Santo ali, convida para que ele sente ali, esteja ali. Eu acho que pode ser que funcione. Pelo que eu estou percebendo, né, das reuniões, do que eu estou compreendendo o meu coração. Amém. Eu queria fazer um comentário, como eu acho a célula. Eu considero a célula um consultório espiritual. Quando o médico, a gente vai ao médico, ele não sabe o que você vai falar. Então, se você está liderando a célula na dependência do Espírito Santo, você não sabe quem você vai receber, mas as pessoas chegam, uns têm... pede oração para ser curado, outros pedem para restaurar o relacionamento, do casamento, com família, com tudo. E o Espírito Santo vai nos... A gente não pode ficar preocupado com nada. Estamos ali na dependência do Espírito Santo. E Ele põe palavras na nossa boca, porque eu entendo que Deus trabalha com parceria conosco. Quando eu tomo uma atitude... Ele vai junto, ele vai na frente, abrindo os caminhos por onde eu tenho que passar. E a palavra flui. Eu oro por cura, sim, crendo na cura. Mas eu sei que um dia essa cura vai ser diferente, né? Mas Deus cura, porque a palavra dele não volta vazia. Então, eu considero um consultório espiritual. Você não sabe o que você vai receber, mas o Espírito Santo vai te conduzir. E você vai orar, e a palavra não volta vazia sem cumprir o propósito. Amém. Agora, aquele que ora sem fé, duvidando, já é candidato a não receber nada. Porque não podemos duvidar do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, irmãos. Amém. É isso mesmo. Leia comigo aqui, dicas para a reunião. Vamos repassar rapidamente, só na leitura, para a gente... passar ali a última parte. Receba no horário com alegria e descontração. E aqui uma instrução prática. Você pode dizer às pessoas da sua célula o horário que devem chegar. Se é um prédio, você pode pedir a elas que esperem lá embaixo, na portaria, no hall de entrada, até que dê o horário de entrar. Então, o horário, por exemplo, 7:30. A minha cela é 8 horas, então 7:30 a casa está aberta. Todos saberão que 7:30 a casa está aberta e que podem subir às 7:30. E que alguém talvez fique esperando um pouquinho lá na portaria, isso não é problema. Como também todos vão saber que, na medida do possível, não é para chegar 8:20, 8:15, mas 8 horas nós começamos a célula. Né? Receba no horário com alegria e descontração. Né? Não é assistindo o jornal, aí senta aí, eu já estou pegando o jornal ali, não sei o quê, só um minutinho aqui, eu estou terminando de fazer a faxina na casa. Não, é 7:30, eu decidi, 7:30, eu estou pronto para receber as pessoas. Permita um tempo de quebra-gelo, com diálogos, talvez o lanche aí no início, né? Os irmãos estão dando as ideias do lanche no início, os que estão fazendo dessa forma estão gostando muito, aquele tempo de lanche, o lanche já fica ali, se dividir o lanche, você tem outra pessoa trazendo, essa pessoa chega às 7:30, já deixa tudo pronto, e aí tem um tempo gostoso de comunhão. Lembre-se que o lanche não é um jantar, não é um jantar, irmão, é uma pipoquinha com um chazinho, é um café gostoso, é um pão de queijo assadinho, é um biscoitinho diferente que você comprou e distribui ali, é uma tortinha que alguém fez, né? Não precisa ser assim uma mega mesa, não, irmão, coisa simples. Terceiro, orem juntos para o início da reunião. Se você começou o lanche antes, no início da reunião, 8:30 já deu tempo suficiente de todos lancharem, de terem conversa. E às 8:30, gente, reúne aqui, vira a cadeira aqui, vamos sentar aqui e comecem com uma oração. Tenham 2 ou 3 cânticos tocados e cantados, se você tem alguém que toca na célula, ou então 2 músicas previamente preparadas com um CD, né? Você vai buscando o Senhor, Ele vai te dando, você está cantando uma coisa, às vezes Deus te põe uma música, onde está aquela música? Me ajude, gente, onde tá um CD com aquela música? Eu quero pôr aquela música, e Deus vai fluindo no louvor que as pessoas vão cantando junto com o CD. Você pode fazer uma cópia da letra para os não convertidos, para os visitantes, que eles vão lendo e acompanhando. Quinto, compartilhem por cerca de 10 minutos. Quantos minutos, irmãos? 10 minutos. Então, nós vamos abolir qualquer possibilidade de irmãos. Eu estava lá no treinamento de célula em São Paulo. Sabe quantos pastores de célula tinha, irmãos? 1.800 pastores de célula de todo o Brasil reunidos. Sabe o que eles também disseram? Ah, nós temos um desafio. Aqueles líderes de célula que saem pregando e prega, e prega, e prega, e prega, e prega, e deu 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos. E aí nós temos irmãos que ficam lá parados ouvindo e vão embora do mesmo jeito. E temos aqueles que amam. Eu amo esse pastor pregando, eu amo esse irmão pregando. Não, mas não é assim uma célula. Então você vai expor o tema por 10 minutos, vai expor o tema, está aqui, olha, você vai fazer suas anotações, você vai relembrar o que foi ministrado no domingo, você vai ter um tempo de oração. Senhor, o Senhor falou comigo domingo, aquela palavra foi para mim, e eu agora tenho a alegria, o privilégio de compartilhar essa palavra com meus irmãos na célula. Leia o texto, anote os pontos mais fortes para você, e você vai compartilhando com os irmãos da célula. E depois desses 10 minutos, irmãos, não precisa cronometrar não, viu? Não precisa, o pastor falou que 10 minutos, pastor, lá na minha célula o líder está fazendo com 11 minutos. Não, irmão, você não precisa cronometrar não, porque às vezes eu falo assim, pode dar ideia que você, não, pastor, tem que ser 10 minutos, tem que ser 10 minutos, hein? E realmente acontece, é possível que alguém... Então, é para você saber que eu vou expor um tempo. E a partir dali eu falo assim, o que foi isso para você, Áurea? Compartilha. Irmãos, na maioria das vezes, alguém vai dizer assim, não tem nada para falar não, assim, eu só queria dizer assim, que não vai... Pronto, já abriu o testemunhal. Às vezes eu falo assim, não, eu não quero falar assim. Aí, daí a pouco, na próxima cela, assim, deixa eu dar uma palavrinha. Porque eu estou me sentindo à vontade, eu sou nova aqui, mas eu também queria dar uma palavrinha. Você pode convidar o Espírito Santo para sentar ali na sala, e é isso mesmo, você pode fazer isso em todo o tempo da sua vida. Espírito Santo, esse lugar é do Senhor. E alguém que vai visitando vai fazendo a mesma coisa. Eu queria dar uma palavrinha. Eu queria, olha, a vida inteira, eu fiz, olha o que tem isso, olha, aprendi isso, Deus falou comigo. E assim nós vamos distribuindo. Ajude a cada um a compartilhar um testemunho, um comentário, uma dúvida sobre algo do tema apresentado. Peça a outros que leiam textos bíblicos. E eu gosto de fazer isso, assim, ô Paulo, você está nos visitando, já é a segunda vez que vem aqui, puxa vida, está sendo uma bênção para nós. Leia aí para nós esse texto aqui, ó. Aí o Paulo fala, ah, alguém ajuda ele a achar, e aí ele lê assim, porque então Jesus passou na Galileia e em Corinto ele, não tem problema, irmão, não tem problema, porque o não convertido tem muitos textos, tem muitas palavras, tem muitos termos que ele nem sabe ler de novo, direito, ele nem sabe, não tem problema aí, pronto, ele vai lendo, amém. Vocês estão vendo, irmãos, o que a Bíblia de Deus está falando, o que a palavra de Deus está falando? Pode repetir de novo, por favor, esse versículo, João? Pronto, a pessoa já se integrou, as pessoas estão participando. Tem algo a comentar, Paulo, do versículo? E aí você vai distribuindo e fica atento no relógio, porque 15 minutos antes do horário de encerramento, se o lanche foi antes, lá para as 10 horas, 15 para as 10, se o lanche vai ser depois, 9:15, irmãos, está muito maravilhoso, a gente vai passar a noite compartilhando isso aqui, mas nós vamos ficar de pé, nós vamos dar as mãos e nós vamos orar uns pelos outros, e nós vamos pôr esse tema diante do Senhor. E de repente, alguém compartilhou, mas nós vamos orar pelo Ricardo. Vem aqui, Ricardo. Deus vai fazer isso, Deus vai te ajudar, Deus vai te sustentar, Deus vai te conduzir. Nós estamos junto com você. Eu vou encontrar com você essa semana. Eu vou estudar um texto da palavra do Senhor que vai te ajudar. Você vai reconstruir esses muros do seu casamento. Deus vai te dar vitória. Irmão, nós vamos profetizar restauração aqui. Ou nas finanças, ou nos filhos. O que a pessoa tiver compartilhado, ela entra como alvo de oração nesses 15 últimos minutos. Aos poucos nós podemos também colocar uma lista de oração. Nós vamos trazer um tadel mais à frente, a lista de oração. Então nós vamos implantar a lista de oração. Cada um vai dizendo os seus motivos e cada um vai sair de lá com uma lista anotada, os motivos de cada pessoa, e vamos orar uns pelos outros durante a semana. Isso é extremamente frutífero. Então nós vamos encerrar com oração e vamos abençoar e vamos para a nossa semana cheios de uma porção de Deus, de alegria, de comunhão, de ter participado. Ai, coisa boa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Amém. Terça-feira que vem, nós vamos ter um tadel especial, diferente. E eu queria incentivar você a vir, chegar logo, a trazer mais alguém. E vai ser extremamente produtivo, frutífero o nosso tadel da semana que vem. Isso está, ainda que num ritmo, irmãos, não tão rápido quanto a gente gostaria, mas isso está semeando a visão de um líder de célula, de um discipulador, de uma célula, do cuidado, do amor que nós vamos tendo pelas vidas, o foco, o momentum. Nós estamos focados, unidos numa só direção, em eu quero cuidar de vidas, eu quero ganhar vidas para Jesus, eu quero que a minha célula tenha líderes que vão se levantando e que vão abrir suas células e que vão ganhar outras pessoas e que vão crescendo na palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Até em relação à revelação da palavra, foi no WhatsApp que hoje uma irmã falou sobre, dando um testemunho dela, a Cibele, vocês viram? Ela escrevendo que Deus deu a ela uma direção e ela foi até o pai e falou do pai, hoje o pai dela está aniversariando, falou do amor de Jesus e viu a sede dele e ela percebeu também o levante na hora, né? E quando ela escreveu aquilo que eu li, meu coração encheu de alegria, porque Deus confirmou no meu coração que era dele e aquela semente é frutífera e era a salvação dele, né? E a gente vai compartilhando ali, é quase que uma célula aquele WhatsApp. Vamos ficar de pé, eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero pedir a Marta que venha aqui. Vem aqui, Marta, por favor. Irmãos, lá no início do projeto, eu recebi um telefonema. A Marta e o Ataídes me pediram para ir visitá-los. O Ataídes tinha saído de uma cirurgia. eles não eram convertidos. Eles estavam ouvindo a palavra do Senhor. E eu fui naquela casa. E eu orei com eles. Eles confessaram a Jesus como Senhor e Salvador. Eles foram batizados. Eu nunca mais tive nenhum trabalho com a Marta e o Ataíres. Eles se levantaram como se fossem crentes há anos. A Marta começou a testemunhar de Jesus para seus familiares, cada viagem, para seus vizinhos, de uma forma assim impressionante, e orar com fé. Deus vai fazer, Deus vai dar um emprego, Deus vai abrir. Ela tem chove de telefonemas na casa da Marta, de pessoas que sabem, liga para a Marta, que se você está precisando de emprego, a Marta ora e Deus responde a Marta. E ela testemunha de Jesus, já ganhou muitas vidas para Jesus. E eu quero pedir que ela ore por nós. Senhor, dá-nos essa porção, que não é um esforço humano, que é um dom, uma graça do Senhor, uma paixão por Jesus, para nós falarmos de Jesus a qualquer pessoa. Para nós ganharmos vidas, para nós sermos ousados na palavra, aquela simplicidade. E de repente, o novo nascimento da Marta e do Ataídes, aquilo veio com o pacote inteiro de entendimento, de palavra, de ousadia, de dom do Espírito. E nós vamos pedir a Marta que ore por nós e que libere essa bênção sobre cada um de nós, que nós possamos ver nossas células ganhando vidas para Jesus e cuidarmos dessas vidas com amor, com graça, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, sabendo que a Tua palavra não volta vazia sem cumprir o propósito, meu Pai. Então, eu quero abençoar a vida de cada irmão deste local, como guerreiros do Senhor, como evangelistas, como pastores, como pessoas que amam, que têm misericórdia, que têm compaixão, que doam seu tempo, que faz como Jesus. Jesus é o padrão, é o modelo. Ele veio para nos mostrar. Tudo Jesus orava diante do Pai, tudo Ele buscava diante do Pai. E o Pai liberou a todos nós, Ele não tem filho preferido. E os dons estão disponíveis para aqueles, a quem tiver com o coração aberto, querendo servir ao Senhor, querendo andar em seus caminhos, querendo obedecer, querendo ser sal, querendo ser luz. E eu determino na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, cada um aqui frutífero, que as suas células se multipliquem em todas as áreas da vida que tiverem necessidade. Todos aqueles que necessitarem uma oração, vai para diante do Pai e ora confiadamente, porque a palavra dEle não volta vazia sem cumprir o propósito. Mas nós temos que crer, nós temos que tomar posse, nós temos que acreditar nas palavras que nós estamos semeando no mundo espiritual. Elas hão de frutificar. Deus é justo e nós vamos colher o que nós semearmos, exatamente a semente que nós semearmos. Eu abençoo em nome de Jesus. Que Deus nos capacite cada dia mais. Que essa igreja a gente possa ver todas as cadeiras. Vamos sonhar, gente, porque a palavra são sementes. Então, se a gente semeia no mundo espiritual, elas vão se formando. E um dia nós vamos ver todas essas cadeiras cheias. Vamos ser perseverantes em oração, na presença do Pai, com fé, com confiança. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos por esse relacionamento, por essa igreja, por esses irmãos, pela capacitação que o Senhor nos dá. E nós estamos aqui de coração aberto. Usa-nos de acordo com teus propósitos. Usa-nos, ó Deus, de acordo com a história que o Senhor escreveu para cada um de nós. Nós te agradecemos todas as coisas no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém.